Muito boa tarde. As candidaturas terminaram ontem. Admito que o prazo não foi o prazo que deveria ser, ou que deveria ser mais algum, pelo menos 15 dias, porque existem muitas situações de pessoas que não constaram do levantamento inicial, que eram 240, mas que houve pessoas que até nem constavam deste número de 240, que eram aquelas que estavam devidamente sinalizadas, e houve pessoas que apresentaram candidaturas e que não estavam nesta lista inicial. Qual é que é o balanço? Houve um grande esforço da parte do município, da Câmara Municipal do Oliveira do Hospital, num processo demasiado burocrático, demasiado com determinadas exigências, que teve que haver alguma simplificação na parte final, nesta parte final, e por isso aquilo, as candidaturas que foram formalizadas até 31 de janeiro de 2018 e que entraram na Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro foram 150. O que quer dizer que há aqui alguns números que nós poderemos analisar. Primeiro, há um conjunto de casas que abdicaram do apoio por terem seguros. Outro grande aspecto, e outro aspecto que é um aspecto que me incomoda, é o caso das casas arrendadas, que a maior parte não teve possibilidade de fazer a candidatura. Essas pessoas que estavam em casas arrendadas, não lhe foi considerada a possibilidade de elas fazerem uma própria candidatura. Há também no nosso município cerca, e que não até agora, que não nos contactaram, e nós tentámos através dos presidentes de juntas chegar a todas as pessoas, derivado ao prazo apertado, e por isso não apresentaram candidatura 60 pessoas. Por isso nós estamos preocupados com este número destas 60 pessoas que não apresentaram candidaturas, como eu disse. Depois, também há aqueles que não apresentavam requisitos para essa candidatura, que seriam mais os dos seguros, são 70 pessoas, que as pessoas de seguros não eram obrigadas, e como tiveram seguros, não sabemos. Sabemos é que o número daquelas das pessoas casas arrendadas e das que tinham seguros, o seu número são 70. E por isso... Mas de alguma forma, quanto a estas pessoas que não apresentaram candidaturas, agora há esta preocupação também de perceber o que se passa e de as tentar ajudar a conseguir estes apoios para a recuperação das suas casas, Presidente? Nós estamos muito preocupados com essa situação, até porque estamos a tentar que o prazo seja dilatado. Eu acredito que possam não ser muitos, mas vão aparecer agora pessoas que não fizeram a candidatura. Nós tentámos, através dos presidentes de junta de freguesia, pelas listagens que tínhamos de cada freguesia, para que eles contactassem, porque a Câmara esteve a trabalhar dia e de noite para que todos pudessem apresentar as suas candidaturas. Os meus serviços técnicos, tanto a secção de obras públicas, que tinha confirmado algumas coisas, como a secção de obras particulares, que tinham que dar pareceres, estiveram a trabalhar quase todos os dias, perto das 10, 11 horas da noite. É por isso que houve aqui um esforço enorme da nossa parte para tentarmos resolver todas estas situações. Acreditamos que se vão parar. Há outras situações de casas arrendadas de pessoas que ficaram sem casa, que tinham casas arrendadas, que tinham rendas relativamente baixas, que são um problema. Eu penso que o município tem a obrigação de encontrar soluções para essas pessoas, se o governo der, aquilo que eu tenho vindo é reivindicar apoio para essas pessoas, num quadro de regime excepcional, diferente daquele que está neste momento, que está instituído, e por isso eu preocupo-me todas as pessoas, preocupo-me também essas pessoas, que pagavam rendas relativamente baixas e hoje, quando querem alugar uma casa, não têm rendimentos para isso. E por isso tenho aqui uma preocupação, sobretudo com essas pessoas. Este processo é um processo de grande complexidade, é um processo que nos tem trazido alguns problemas de pessoas que construíram irregularmente e hoje com o novo PDM não se pode lá construir. Há problemas de toda a ordem, ele é inúmeros, é de uma grande complexidade e isto tem havido aqui um trabalho aturado, determinado da parte também do município, dos meus vereadores e das equipes técnicas, sobretudo do professor Daniel Diniz, que coordenou, muito fez esta coordenação, e por isso estamos aqui muito, temos tido uma articulação muito próxima com a Presidente, com a doutora Ana Brunhosa, com a Presidente da CCDR, e por isso há aqui um trabalho. Aquilo que nós queremos, aquilo que desejamos, é que os processos sejam menos burocráticos, que haja uma simplificação. Há aqui algumas exigências que também é preciso dizer que não foram colocadas no início e que vêm a ser volumento depois do processo aberto, e eu não posso concordar com isso, já o fiz sentir a quem de direito, E por isso que aquilo que para nós é importante é ver o Conselho outra vez a reabilitar-se. É esse renascimento que eu tenho falado e por isso quero dizer que da nossa parte estamos aqui muito empenhados e tem havido, podem nos acusar de muitas coisas, mas nos podem acusar de falta de empenho da resolução destes problemas destas pessoas, porque aquilo que nós queremos é que estas pessoas regressem rapidamente e que tenham a sua casa. Presidente, e quanto ao arranque dos trabalhos, alguma previsão de quando é que começará a acontecer a recuperação destas casas que necessitam então de uma intervenção maior, sabendo que aquelas que necessitavam de uma intervenção mais ligeira já tiveram acesso a ela? Essas, a maior parte, estão resolvidas, das intervenções ligeiras estão resolvidas. De qualquer maneira, como eu disse, quem vai chamar e quem vai ser o dono da obra vai ser a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento da Região Centro, que vão fazer um concurso para as casas todas, e por isso vai ser entregue a uma grande empresa que depois distribuirá. Isso eles têm a ver com a experiência do Pedrógão, mas de qualquer maneira, essa é uma parte que nós acompanharemos, mesmo os próprios projetos serão feitos, aqueles onde for necessário projeto, serão adjudicados pela própria CCDR, e a CCDR que chama neste momento essas competências. Nós acompanharemos o processo e aquilo que nós desejamos é que rapidamente estas famílias tenham as suas casas recuperadas, porque elas não tiveram culpa nenhuma do fogo, a responsabilidade não foi delas, porque o fogo apanhou as suas casas e a responsabilidade não foi. Há ainda outra, agora também daria nota disto, as casas de segundas habitações, que são casas importantes em termos das próprias aldeias. Nós não podemos deixar as casas de segunda habitação como tenha passado uma guerra em cada uma das 88 aldeias que nós temos. Perderam casas em todas e há casas de segunda habitação. Temos que encontrar também algumas soluções no esforço do proprietário, da Câmara Municipal e do Governo, e por isso são um número muito elevado e nós precisamos de reabilitar as nossas aldeias, e para reabilitarmos as nossas aldeias temos que recuperar também as segundas habitações. Tenho aí algumas ideias, ainda não as anuncio agora, estou a anunciar algumas coisas, estou a anunciar alguns dossiês para encontrar soluções também. Primeiro, realmente, as pessoas têm primeira habitação. Segundo, o problema das pessoas que tinham casas arrendadas com rendas relativamente baixas e que não têm meios financeiros neste momento de arrendarem casas com rendas mais caras. E tudo isto tem sido muito difícil, todo este processo. Este processo da nossa recuperação como Conselho não tem sido, como deve perceber, tem sido um problema muito complexo. Aparecem problemas todos os dias e sentimos uma luta tremenda e às vezes alguma incapacidade, sobretudo por razões, sobretudo burocráticas e razões legais, porque vontade não nos tem faltado para resolvermos os problemas destas pessoas.